Veja que nesse mundo precisa de paz. Descontentes com a vida, não sabem o que fazem, se destroem na bebida, totalmente alcoolizado, depois acordam na ressaca. Vê que tá tudo errado. Muitos jovens nesse mundo querem pular, dançar e encontrar um motivo para poder se elegar. Mas os problemas dessa vida querem tirar a paz. Eles procuram a liberdade, as coisas que o mundo traz. Pra pular, cantar, só querem dançar. Muitas das vezes precisam até se drogar. Só que depois da paranoia, a alegria passa. Passa com emprego, amigo, família e namoro. E fica sofrendo, pedindo socorro. A rotina acontece pro sofrimento acabar. O cara fica sem dinheiro e começa a roubar. Enlouquece, já não consegue mais parar. Virou bicho da selva e tá querendo matar. O diabo é do tipo, amigo da onça, te dá pra colher e tira com a concha. O diabo é do tipo, amigo da onça, te dá pra colher e tira com a concha. O diabo é do tipo, amigo da onça, te dá pra colher e tira com a concha. O diabo é do tipo, amigo da onça, te dá pra colher e tira com a concha. Sem grana pra pagar, ele começa a dever. Todo sujo, mal cheiroso e marcado pra morrer sem ideia. Ponto final. Juventude perdida num cemitério ou hospital. É preciso abrir o olho e ficar bem esperto, porque o diabo faz silêncio e vai chegando bem perto. Se vacilar, ele te cata. E de pouquinho a pouquinho ele te mata. Tem veneno, te enlouquece, quer te ver no chão. Enquanto os manos do passado hoje estão no caixão. Se divertiram bastante, mas acabou, acabou, acabou. O diabo manda de pão, amigo da onça, te dá com a colher e tira com a concha. O diabo manda de pão, amigo da onça, te dá com a colher e tira com a concha. O diabo manda de pão, amigo da onça, te dá com a colher e tira com a concha. O diabo manda de pão, amigo da onça, te dá com a colher e tira com a concha. Amigo da onça, te dá com a colher e tira com a concha. O diabo é do tipo, amigo da onça.